quem me tocou. Sigson D300, rádio comunitária, a voz do povo. 87 FM. Rua Idebrando de Queiroz, 127, segundo andar. Veículo da Fonte. Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Timbaúba. Timbaúba, Pernambuco. A nossa programação.